Puta. Vai, Anitta! Vai, Anitta! Vai, Anitta! E vai jogando, se o Ferrinho tá gostando. Quem sabe canta, quem sabe canta. Desce, sobe, quebra e empina, mostrando o seu dom. Que eu vou de combo de Jack, Ciroc, Xandon. Olha a Anitta dançando em cima do som. Eu vou mandar o grave bater. E quero do verão pra gerar curtir. Ela joga o bumbum pro alto, não dá pra resistir. Nem tenta apagar de santinha, que o clima tá bom. Vai, desce, sobe, quebra e empina, mostrando o seu dom. Eu vou de combo de Jack, Ciroc, Xandon. Olha as novinhas dançando em cima do som. Eu vou mandar o grave bater, e quero ver bumbum mexer, eu vou mandar o grave bater, e quero ver bumbum mexer, faz muito barulho, minha família. É mais uma do que família, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu acredito. E você?